Ouve só que lindo é o piano do Tom. Mas eu sei que não dorme quem vela por nós. Há um Deus, sim, há um Deus. E este Deus lá do céu há de ouvir minha voz. Se eles estão me traindo e andam fingindo que é só amizade, hão de pagar-me bem caro se eu algum dia souber a verdade. O que fazem comigo? Vejam que não é normal. Justamente, falsa amiga, há de ser minha rival. É só amizade, hão de pagar-me bem caro se eu algum dia souber a verdade. Há um Deus, sim, há um Deus, e este Deus lá do céu há de ouvir minha voz. E eles estão me traindo e andam fingindo que é só amizade, hão de pagar-me bem caro se eu algum dia souber a verdade. Acompanhada por Antônio Carlos Jobim e sua orquestra, essa foi Dalva de Oliveira cantando Há um Deus, de Lupicínio Rodrigues. Rádio Cultura Brasil, lembrando Tom Jobim. E agora eu conto como começou uma das principais duplas da música brasileira, como Tom conheceu Vinícius de Moraes. Por volta de 1956, quando Vinícius procurava alguém para musicar a sua peça Orfeu da Conceição, que foi estreada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí foi que ele conheceu Tom Jobim. Vamos ouvir então a versão original de Frevo de Orfeu, que o Tom escreveu para a peça, gravada pelo Coro e Orquestra da RGE. Thank you. Da peça Orfeu da Conceição, 1956, ouvimos Frevo de Orfeu, composição de Tom Jobim, com orquestra e coro da RGE. Depois da peça, veio o filme Orfeu do Carnaval, em 1959, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele foi dirigido pelo francês Marcel Camus e tinha Agostinho dos Santos interpretando sambas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. No site www.radioculturabrasil.com.br, você vai poder assistir a abertura desse filme em que o Agostinho dos Santos canta A Felicidade e Manhã de Carnaval. Agora nós vamos ouvir duas composições de Tom e Vinícius para o filme A Felicidade e O Nosso Amor. O nosso amor vai ser assim: eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim: eu pra você, você pra mim. Tristeza, eu não quero nunca mais. Vou fazer você feliz, vou querer viver em paz. O destino é quem me diz: o nosso amor vai ser assim. Eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim: eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim: eu pra você, você pra mim. O nosso amor vai ser assim: eu pra você, você pra mim. Vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de príncipe, de rei ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijo de amor. Thank you. ouvimos duas composições de Tom e Vinícius para a trilha sonora do filme Orfeu do Carnaval de 1959, com Diana Montes, O Nosso Amor, e Carlos Augusto cantou A Felicidade. No filme, quem cantou A Felicidade foi o Agostinho dos Santos. Agora, a gente vai comparar a gravação do Carlos Augusto com uma gravação do Agostinho, acompanhado pelo Tom Jobim ao piano. É uma gravação que não foi lançada em disco na época, por ter sido considerada muito moderna. Agostinho e Tom Jobim, em 1959. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei, ou de pirata, ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Gravação especial de Agostinho dos Santos, acompanhado pelo piano de Tom Jobim em A Felicidade, de Tom e Vinícius. E lá pelo ano 2000, a gravadora Revivendo lançou uma coleção de 3 CDs com gravações muito pouco conhecidas das composições do Tom Jobim, as primeiras gravações do Tom Jobim. É a coleção Tom Jobim Raros Compassos. Então vamos de Eu Sei Que Vou Te Amar, 1959, com Albertino Fortuna. Sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti que eu sei que vou te amar toda a minha vida. Eu sei que vou chorar em cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Vou chorar em cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar. Ai, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Ah, nossa casa querido, já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Por favor, somos a vida e o sono, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal de levar outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Essa foi Vera Lúcia cantando Por Causa de Você, de Tom Jobim e Dolores Duran. Antes, Albertino Fortuna cantou Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom e Vinícius. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, Tom Jobim, do 78, a Bossa Nova em Alta Fidelidade. Música.

da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a bailar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão, que eu vou seguir por aí sem pensar no que foi que eu sonhei, que eu chorei, que eu sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a bailar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão, que eu vou seguir por aí sem pensar no que foi que eu sonhei, que eu chorei, que eu sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Ao sopro de lindas flautas, ouvimos Estrada do Sol, de Tom Jobim e Dolores Duran, numa gravação pouco conhecida de Maria Helena Raposo, em 1958. E antes, a versão original de Canção da Eterna Despedida, pelo Carlos Augusto. A canção é de Tom e Vinícius de Moraes. E agora nós vamos ouvir uma versão muito linda da música Moonlight Daiquiri, muito conhecida hoje com o nome de Imagina, uma composição do Tom, que ganhou letra de Chico Buarque. Aqui, em versão original instrumental, Moonlight Daiquiri é interpretada por Léo Perac e sua orquestra. Thank you. 78 RPM, lembrando Tom Jobim, essa foi Moonlight Daiquiri, conhecida também como Imagina, interpretada por Léo Perac em 1958. E agora uma charada que só foi descoberta recentemente por Rui Castro. É a dupla Mara e Cota, que gravou duas composições de Tom e Vinícius em um único disco. Eu sei que eu vou te amar. Depois, nunca mais ninguém soube nada sobre essas duas cantoras sertanejas. Muitos anos mais tarde, o Rui Castro descobriu quem eram as verdadeiras cantoras. Então, eu não vou revelar quem são essas cantoras. Enquanto você ouve a música, você tenta descobrir quem são Mara e Cota. Uma dica, são duas peças fundamentais para o nascimento da Bossa Nova. Eu não existo sem você. Com a dupla Mara e Cota, em 1959, ouvimos Eu Não Existo Sem Você, de Tom Jobim e Vinícius. E agora eu revelo quem são essas duas cantoras sertanejas, que na verdade são as maiores bossanovistas, Silvinha Teles e Estelinha Egg. A Silvinha Teles, na época da gravação, ela era esposa do Aloysio de Oliveira, que era diretor artístico e principal produtor da gravadora Odeon. A Estelinha Egg era esposa do maestro Lindolfo Gaia, que era o arranjador favorito da gravadora. O disco, na verdade, foi uma grande brincadeira entre os casais, só que ninguém, na época, revelou quem eram as cantoras. E já que estamos falando de Silvinha Teles, a Bossa Nova. Silvinha Teles, acompanhada por Rosinha de Valença ao violão, canta Dindi, Tom Jobim e Aloysio de Oliveira. Céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que passam ligeiras. Para onde elas vão? Oh, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas,

Encerrando o programa de hoje, ouvimos o 78, que realmente foi um marco decisivo na história da nossa música brasileira. João Gilberto, em 1958, cantando e tocando Chega de Saudade, com arranjos de Tom Jobim. A composição é de Tom e Vinícius. Para saber mais sobre Chega de Saudade, Tom, Vinícius e João Gilberto, visite nosso site www.radioculturabrasil.com.br. 78 RPM tem gravação e montagem de Carlos Lima, apresentação e roteiro de Bianca Maria Binazzi. Você pode entrar em contato com a nossa produção de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite, pelo telefone 011-2182-3222. Também pode acompanhar a nossa produção de domingo a domingo, nos perseguindo pelo Twitter, procurando por BiancaMaria78R. E digo mais, se você quiser pedir as suas músicas preferidas para ouvir aqui no 78 RPM, você também pode acessar o www.radioculturabrasil.com.br. Então até a semana que vem. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.